De onde vem? Vem. Pra onde vai? Vai. Somos das capitais. Deixe as rodas por aí. Levar você, vista lazer, o sangue ferver. Sabia nada do mundo onde eu podia chegar. Sinal de vela nos bancos da praça. Debaixo do sol, enquanto o povo passa. Na City Street, Fifth, Nolly Nose Slide, 180 backside, Smith Grind, se equilibrando sobre o carrinho, mapeando com cautela o caminho. Desvio da pedra que pode conduzir à queda. Insatisfação, comemoração quando o shape quebra. Rodas e pés deixando rastros por onde passam. Estriteiros caçam obstáculos naturais que os satisfaçam e ultrapassam as leis da gravidade pra vencer cada degrau dessa cidade. A receita, a palavra-chave, a descoberta do segredo. Treino e autoconfiança pra vencer o medo. As ruas aguardam manobras, transições, escadas, corrimões, calçadas, skate debaixo dos pés, dirigido por mim, guiado por Deus. As ruas aguardam manobras, transições, escadas, corrimões, calçadas, skate debaixo dos pés. Convicção pra executar manobra com perfeição. Exatidão, calculando salto e rotação. Suor escorrendo do rosto, vou lhe tomar água no posto. Joelho machucado, mas sempre disposto. Diversidade, esporte é diversão pra toda idade. O lance é dominar o pico, sem completar a manobra é que eu não fico. Porque skatista é sempre um vencedor, mesmo sem patroa. Feminino, mirim, iniciante, amador. Trajeto pra que um dia torne-se profissional. Ser fofão é opcional. Tentativas e mais tentativas, mentes criativas. Rodas em atrito com o piso. Manobra concluída e um sorriso. As ruas aguardam manobras, transições, escadas, corrimões, calçadas, skate debaixo dos pés, dirigido por mim, guiado por Deus. As ruas aguardam manobras, transições, escadas, corrimões, calçadas, skate debaixo dos pés. Muita gente começou a falar assim, puta, eu não quero, cara, seguir esse padrão, que é o seguinte, vou pra escola, depois arrumo um emprego, daí consigo comprar um carro, uma casa, aí eu caso, aí eu tenho filho, aí eu espero morrer. Porra, eu quero expandir, eu quero outras coisas, eu quero deslizar, eu quero andar num outro ritmo, eu quero viajar, eu quero conhecer outras culturas, eu quero mais, né?